Lamba, quero me acabar no sono, quero me acabar no sono. A cria da periferia, exilada, ditadura, vida separada no gueto, faz moradia. Opressor, oprimido, sem respeito. Bomba, relógio, descontrole, sem preparo. É que o barato é nego nato, pele preta, mercado caro. Marcado África, saqueado, intitulado vagabundo. Se liga no vocabulário. Progressivamente ordenado, fetiche em brumo. Passado foi sapezeiro, é quem disse que procura melhora na selva de pedra, é tolice. Sigo na autonomia, cultivando esse chão, como os antepassados que vieram no porão. Chegando aqui, não dou mole não. É, montaram os quilombos, início da revolução. Carrego os calos na palma da mão. Homem fabril, terra do cão. Onde a roda nunca para, aprisionado, feito pássaro na gaiola. Tocaia, espreita a porta. Trabalhador, escravo agora. A realeza sem passado não vigora. Vermelha de sangue na África e no Brasil. O paralelo entre domínio e fracasso que preto velho já viu. Se somos filhos bastardos, qual pátria que nos partiu? Na luta pela disputa é confusão quem propunha. Pagar pra vida, labuta, terra de volta é cura. Toda estrutura loucura. O medo alimentado por falsos noticiários. Doenças são fabricadas, a morte lenta exala. Quem manda mais possui arma, quem obedece não sabe que a maioria esmaga. Se junta povo a enxada, a lança e carabina. Devolução dos direitos, finado fim mais valia. Finado fim mais valia. Toda hora fala que Angola é de Simbola, Angola.